Igreja do Vitimismo, que é nosso tema hoje. Eu li um trecho, um dia, num livro, que lembro até hoje, que diz assim, ser feliz é uma questão de coragem. Optar por ser triste é muito mais fácil. Vocês concordam ou não? Eu quero saber quem aqui dentro não tem uma lista, uma enorme de motivos para ser infeliz. Não deu certo aquilo, não sei o quê, a vizinha não sei o quê, o pai não sei o quê, a mãe não sei o quê, o filho não sei o quê, a violência ali de fora ou não sei o quê. Nós não temos um monte, uma lista de motivos para viver deprimido e ser infeliz? É fácil achar motivo para ser infeliz. É fácil, é muito fácil. E na verdade, a psicologia explica que nós olhamos lá fora o que temos aqui dentro. Na verdade, nós vemos o mundo assim porque somos assim. Duro isso, né? E a pessoa que está de bem com ela mesma, com o universo, com Deus, vê o mundo à maravilha. Falava com uma pessoa hoje, ele disse, mas que espetáculo a vida, né? Olha só as belezas que a natureza tem em tudo e a tecnologia como é que está. Hoje já estão fabricando, né, mentes. Eu até completei com ele, eu li na internet que estão fazendo, fizeram uma prótese de um braço e uma perna e eles estão testando o comando mental. Como se fosse a tua perna mesmo, o teu braço. Comandado pela mente e não por outras coisas, né? É um espetáculo a vida. Mas por que então que eu sou infeliz? Porque eu me coloco de vítima diante do mundo. Eu nunca vi uma pessoa passar do primeiro ano primário até se formar doutor sem estudar vários anos, dedicar tempo, deixar de ir para a festa, deixar de ir para passear na rua no domingo, no meio da semana, deixar sono, né? Eu nunca vi isso. Claro que uns têm mais facilidade, porque tem os recursos do pai, da mãe, né? Então tem tempo mais até para estudar. Mas mesmo esses têm que se dedicar a estudar, porque não vão passar. Sem considerar que a nossa escola hoje, né? Lá para... Está um caos, né? Lá para o primário, né? Não pode nem rodar, mesmo não sabendo, né? Então, as dificuldades da vida, elas são próprias para nós treinarmos e aprendermos. Esse é o único objetivo. Então, não dá para entender como muitas vezes a gente interpreta Deus injusto com nós. Nós temos que assumir, termos a responsabilidade das infelicidades ou das amarguras que nos acontecem. Eu fui já uma pessoa depressiva e amargurada. Sim. Tinha certas coisas na minha vida que eu não aceitava. Desde aquelas situações onde a gente nasceu, as condições que a gente viveu, a nossa infância, juventude, etc, etc. Como olhando o mundo e não tendo conhecimento de Deus, como é que é a lei realmente, né? Que só fomos descobrir a verdade depois que começamos a conhecer a doutrina espírita. E eu via o mundo, as injustiças que haviam e não tinha controle nenhum. E isso me deixava péssimo. E eu vivia infeliz. Nunca tomei comprimido para depressão, porque nem sabia que eu era deprimido. Eu achava que todo mundo era assim. E o que, que mudou hoje? Eu digo para as pessoas, e elas riem, né? Eu criei vergonha na cara e resolvi ser feliz. Estamos agora maravilhosamente felizes? Não, tenho meus momentos de dificuldade, de tristeza, como todo mundo tem. Mas não deixo isso ficar um dia na minha vida. Nem que morra alguém. Eu posso ficar triste 5 minutos, 10 minutos, sei lá, meia hora, mas eu não vou permitir que fique um dia inteiro desse jeito aí. O que que resolve eu ficar deprimido, chateado, chorando, amargurado. E diz o que resolve? O problema vai mudar se eu ficar assim? Então, eu tenho que optar para ser diferente. O que não tem remédio, remediado está. Só que a gente não raciocina isso, né? A gente prefere ficar naquela postura de eu tenho direito de chorar. Como os psicólogos muito alimentam disso, né? Eu tenho direito de chorar. Sim, tu tem direito de chorar. Com certeza. Chora se tu quer. Né? Então, você se emocionou, desabafou, ótimo, né? Extravasou os sentimentos. Isso é importante até para a tua saúde, teu equilíbrio. Agora, ficar remoendo, recriando problemas, lembrando lá da tua infância, que aquela fulana ou aquele fulano te fez tal e tal coisa, te disse tal e tal coisa. Porque eu tive uma infância muito dura, eu tive que trabalhar. Olha, eu até chorei de frio nas mãos que não tinha o que cobrir. E daí? Agora eu vou ficar lá remoendo o meu passado de tristeza para reviver hoje? Porque lembrar do passado é reviver. Então, se você quiser viver feliz, relembre as coisas boas, não as coisas ruins. Por restante, eu deletei da minha mente. Não quero saber. Então, fugir do vitimismo é a gente encarar a nossa vida, assumir a nossa cruz, como Jesus disse, né? Toma a tua cruz e segue-me. Levanta a cabeça. Agora, se você quer se colocar de vítima, né? Poxa, e a gente se vê sempre uma pessoa mais amada, mais querida, mais maravilhosa, né? Porque eu não mereço isso. Imagina, a pessoa me diz tal, tal coisa. Esse mundo é coisa que não dá certo, a outra não dá certo. Eu não mereço isso. Não, não, não. Não vem me dizer para mim. Se você quiser ficar nessa postura, é uma opção sua. Você tem o direito de ser infeliz. Mas não reclame. Ou viva o seu mundo de infelicidade. Agora você não tem direito de levar a infelicidade para os outros. Porque é um dever levar a felicidade para os outros. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar sorrindo o tempo inteiro. Porque levar a felicidade para os outros, às vezes, é ter um conflito e puxar as orelhas e ser firme, como um amigo faz. Para que a coisa ande. Né? Então, tem aquela situação também. Não, mas eu não faço nada de mal para ninguém. Como que pode ter uma vida assim? Eu nunca quero mal para ninguém. Gente, vamos ser sinceros. Não vamos nos enganar. Tem alguém aqui dentro que não deseja mal para ninguém? Vamos ser sinceros. Nunca, nem um minutinho. Quando a pessoa outra te chateou, te magoou, te fez alguma coisa ruim, ela pegou, ela tropeçou no meio fio da rua lá, tudo bem feito. A alma apagou, né? Olha só, né? Roubou, enganou aquela pessoa. Agora perdeu. Viu? Viu como perde? Ninguém faz isso. Vamos ser sinceros, a gente não adianta querer se enganar. Nós todos ainda temos maldade. Nós estamos trabalhando para ir diminuindo, diminuindo, e não temos mais maldade. Agora, não, se alguém aqui, pergunto mais uma vez, se alguém aqui se acha que não tem maldade nenhuma, por favor, subam aqui, que eu não mereço estar aqui, eu vou para lá. Alguém? Então, as dificuldades, as doenças são criadas por nós. Ah, mas o meio ambiente, é verdade. O meio ambiente é o segundo fator de promoção de doenças também. Você pode estar com uma saúde maravilhosa, mas você tomar um copo de gramoxone, vai dar problema, não vai? O meio ambiente é problema. Agora, o primeiro fator da tua saúde é você. É você. Não é verdade? Quem é uma pessoa alegre, descontraída, quem é otimista, etc., com certeza vai ter sua vida cada vez melhor. Até as doenças e as dores e as coisas que levou do passado, a tendência é ir melhorando, melhorando, melhorando até ficar bem. Então, na vida, a gente tem escolhas. Não é verdade? Até essa questão, agora fazer uma passagem, porque eu falei para um grupo de estudos, né? Que às vezes a gente ouve dizer assim, não, mas não faço mal a ninguém, né? Mas e qual é o bem que você faz? Quer dizer, Deus te deu uma família, casa, comida, roupa. Qual é o bem que você faz? Aí você tem, eu fiz a encenação, né? Você tem um pão na mão e tem uma pessoa ali que diz, chega ali na frente e te olha com aquela cara de fome, né? Aí ele pede, está com fome? Ele diz, sim, estou com fome. Então fica com o pão na mão aqui, né? Está com fome? E tu com o pão na mão aqui, né? Mas eu não faço mal a ninguém. Entendeu? Está com fome? É. Não é verdade? Então, para ser justo com a vida, nós temos que produzir coisa boa. Não é verdade? Se nós não produzirmos, está zero. Nem aquilo que tu ganhou está dando frutos. Tem uma árvore, né? Uma baita, uma laranjeira lá, enorme. Nem sombra faz. Ela perde as folhas para não. Tu vai fazer o quê? Corta, né? Porque ela está sugando da terra e não faz, não produz nada. Nós estamos nos alimentando, absorvendo energia, etc, etc, e não estamos produzindo nada. Ou quando produzimos, pensamentos negativos, depressão, desânimo, mágoas, ressentimentos. É como se a gente não fizesse isso. Uma pessoa falou comigo, disse que ela tinha muita dificuldade de perdoar. Aí deixa eu falar. Eu digo, pois é, né? Depois aí eu digo assim, bom, com essa dificuldade toda que você tem de perdoar, com certeza você é perfeita, não erra. Não, mas eu erro bastante. Não, espera aí então. Se você erra muito e tem dificuldade de perdoar, eu não consigo entender. Porque se eu erro e os outros têm que me perdoar e eu não consigo perdoar os outros, tem alguma coisa errada, eu não raciocino. Não é verdade? Então, para fugir do vitimismo, nós temos que tomar a cruz, né, dos nossos erros, das nossas dificuldades, e encarar a nossa vida de frente. E não vamos chegar num ponto de não ter mais nenhuma dificuldade. Sabe, agora sim, comecei a aplicar o evangelho em casa, comecei a estudar doutrina, agora estou distribuindo alegria, tá, e não tenho mais nenhum problema. Quando você se achar que não tem mais nenhum problema, é um problema. Quando você se achar que não tem nenhum problema, é um problema. Porque você nem está realmente se olhando aquilo que está fazendo. De repente, ali na frente vai estourar pior ainda. Entende, gente? Então, com experiência própria, né? Eu acho que todos nós, se fazemos de vítima, já nos fizemos muitas vezes, né? Vamos sair do vitimismo e assumir as nossas coisas, que aí a vida vai melhor, com certeza. Porque se nós alimentarmos coisas negativas, se nós pensarmos que somos vítimas, estamos naturalmente solicitando a Deus problemas. Olha só aí. Se eu penso que sou vítima e vivo na amargura, com mágoa, com ressentimento, naturalmente eu estou pedindo a Deus problema. Por quê? A minha mente está produzindo isso. Quando eu faço uma oração e peço bênção, não é bênção que deve vir? Se eu o dia inteiro penso problema, penso negativo, penso mágoa, penso ressentimento, não é isso que eu estou pedindo? Quer então que aqueles momentos ruins sejam bem curtos, para que na maior parte do tempo eu esteja buscando coisas boas, então a maior parte das minhas coisas serão coisas boas. Certo, gente?